tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. We'll be right back. ouvir Ouro e Platina. Ela entre as flores que se abrem pelo chão, de repente teve um sonho, seu castelo de ilusão. Nessa noite fez os planos ante o vídeo da TV, que seria como a moça do sorriso que se vê. E tanto que sonhava que não dava pra colher, cada dia que alegria, olha a moça da TV. Que beleza de vestido, que sapato, que batom. Nessa noite resolveu-se pela imagem, pelo som. Foge pela relva, pelo campo, pelo chão. Foge, mas não deixa que ninguém lhe ponha a mão. Corre pela relva, pelo campo, pelo chão. Decidida pela pista da ilusão. E mais que de repente virou gente VIP, é sucesso, sucessora da imagem que amou na TV. Foge pela relva, pelo campo, pelo chão. Foge, mas não deixa que ninguém lhe ponha a mão. Corre pela relva, pelo campo, pelo chão. Corre decidida pela pista da ilusão. E mais que de repente virou gente VIP, é sucesso, sucessora da imagem que amou na TV. Na TV. gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Se eu quiser que as pessoas me apontem como sendo um homem de bem, é preciso esquecer que ainda ontem eu não tinha moral nem vintém, e manter preparado um bom estoque de frases banais, tipo paz e amor. E diante de novos problemas, não ser contra nem ser a favor. É preciso lembrar que a aparência vale mais do que ter consciência, e que a tal da existência feliz é daquele que pensa e não diz. Se depois nada disso der certo, a receita é gastar dizer palavrão. As pessoas dirão que com você, e é a glória do saber querer. Com longa história pra frente e pra trás. Não quero que o nosso amor seja um buraco no não, mas sinal na trajetória da vida e da canção. Marca de queda e vitória na palma da mão. Sombra, memória e porvir do coração. Não deixe que o nosso amor seja um corisco no caos, mas passos da liberdade pisando seus degraus. Feitos de momentos bons e de momentos maus, de descobertas de ventos, velas, naus.